estudar, não tenho perspectiva, minha família já não tem graça. Todas essas coisas, né? Fazem com que o desânimo venha, entra certamente a depressão aí na história e chega então ao suicídio. Claro, moléstias consideradas incuráveis. A pessoa está com câncer, né, e não admite isso e vai lutando durante um certo tempo e vê que não tem solução, etc., né, ou como outras doenças, e aí pode dar causa a um suicídio. E aí também, indução de terceiros, encarnados ou desencarnados. Sempre que nós entramos numa depressão, numa coisa difícil da vida, temos uma influência espiritual também negativa que vai reforçar as nossas tendências, os nossos vícios mentais, emocionais, os nossos problemas em si. Então, isto pode dar causa a um suicídio. Mas também tem pessoas encarnadas que podem influenciar com as tais perseguições, isso que a gente vê, né, comum nos filmes, nas novelas, né? Mas também no dia a dia a gente pode ver isso, né? Que às vezes a gente não fica sabendo no dia a dia. Mas uma pessoa fica pressionando, né? Fica induzindo, fica humilhando, etc. E a pessoa se deixa levar assim. Allan Kardec, no livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 5, diz que a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo para a loucura ou suicídio. Se a calma e a resignação é o melhor antídoto para fazer frente ao suicídio ou à loucura, com certeza aqueles que são exaltados, impetuosos, que não meditam, que não têm uma vida regrada, estão a risco de chegarem lá. Não é verdade? Então sempre o inverso é a consequência do suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas são os maiores incentivadores do suicídio. Por quê? Porque produzem a frouxidão moral. Ou seja, você não acredita muito no futuro. Será que tem vida eterna? Ah, acho que não tem. E aí, tua vida está morna. Aí deu um problema lá, perdeu a mulher, o filho, sei lá. Aí mais um pouquinho, alguma coisa lá, está difícil financeiramente. Ah, essa vida não... Né? E aí então, tu chega ao suicídio, mas com a raiz na incredulidade, na falta de fé, em resumo. Né? Porque não crer no futuro, na vida eterna, é falta de fé. Não é verdade? Quem crê que nós não morremos, permanecemos vivos depois do desencarne físico, obviamente acredita em Deus. Pode não acreditar naquele barbudinho com a varinha mágica, né? Mas acredita num ser superior, numa força superior, em uma das formas que se fala de Deus. Então essa pessoa tem uma raiz para se ater. Daí nós vamos analisar aquilo que Jesus falava. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando tem isso, amar a Deus sobre todas as coisas, aquilo que acontece no nosso dia a dia, não tem como levar você a uma atitude dramática ou drástica como essa que é o suicídio. Por quê? Você acredita que Deus tem o equilíbrio, compensa, tudo aquilo que está acontecendo agora vai passar, né? Você vai levando isso adiante. E mais, nos momentos difíceis, nós vamos procurar sempre Deus, mas nos momentos difíceis, se nós realmente temos fé, nós vamos procurar mais ainda, não é verdade? E ainda nós vamos se alimentar de coisas boas e vamos suplantar essas coisas e chegarmos a ter um equilíbrio. Então, se nós vivemos a fé, seja em que religião for, ou não tendo nenhuma religião, mas vivendo a fé no dia a dia, nós vamos ser pessoas equilibradas. E pessoas equilibradas, pode acontecer o que quiser na vida que não vai chegar ao suicídio. E o suicídio também não chega de uma hora para outra, é como uma doença. Ah, eu me estressei e fiquei doente. Não. Você já andava no caminho do do estresse, dos limites, e aí então deu alguma coisa a mais, a gota que faltava no copo d'água, e aí você ficou doente. Assim também é o suicídio. Jorge Andrea, no livro Enfoques Científicos da Doutrina Espírita, fala que o homem moderno materializou-se exaltando a deusa máquina e o deus técnica, não percebendo a fragilidade desses totens de barro, amuletos de barro, né? Que não dá sustentação à nossa personalidade espiritual. O Deus em quem confiou e acreditou, né, desmanchou-se, esmoronou-se ao menor dos ventos, não acontecendo o mesmo com aqueles que asseguram os seus alicerces psicológicos e emocionais numa ética valorosa que o espiritualismo pode oferecer. E mais ainda, numa fé lógica, harmoniosa e inteligível por ser raciocinada. Então, se não temos isso, suicídio como resultado de um imenso desequilíbrio emocional poderá ser um ato voluntário, porquanto existem outros fatores, né, que concorrem ao suicídio. Ou seja, aqueles que se apegam no mundo material correm riscos, que se apegam demais. Porque o mundo material, a qualquer momento, pode deixar de existir. Aqueles que se apegam demais a uma pessoa como um processo psicológico de dependência, essa pessoa não vai viver toda hora do teu lado. Ela pode não querer viver, ela pode desencarnar, ela pode acontecer um monte de coisa. Aí você está em risco de um desânimo, desespero, depressão, suicídio. Aqueles que têm uma estrutura psicológica emocional embasada em Deus, a fé no futuro, etc., vão ter uma sustentação, né? Isso nunca vai ser perdido por essa pessoa. Por quê? Isso não se mexe. Deus, se você acredita, nunca vai ser derrubado. Então você tem aquela firmeza que os materialistas não têm. E aí depois então também fala das consequências, que aí a gente sabe, né, que quem se suicida, que pensa terminar com o sofrimento, na verdade não sabe que ali é que começou. Mas também temos que considerar o seguinte, né? Existem coisas que amenizam o ato e existem coisas que agravam o ato. É, isto é a lei, a ordem divina quem regula, não é nenhum de nós que sabe julgar isso. Conforme as situações, existem coisas que amenizam e outras que agravam. Mas como todos também somos filhos de Deus, óbvio que vamos ter outras oportunidades para nos refazer. Não tem, né? Não é porque uma pessoa se suicidou involuntariamente, de uma forma drástica, impetuosa, ou aos poucos, que não vai ter outras chances de mudar. Só que vai sofrer para que haja essas mudanças. Assim como todas as outras situações, nós criamos as doenças e vamos sofrer para curá-las. Então, também não deixa de ser uma doença espiritual a própria causa do suicídio.